Boa tarde, está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que, como habitual, podem ouvir também em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Pode também acompanhar-nos via facebook.com/playlist. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passaram por cá nomes como Peter Murphy e Echo and the Bunnymen. Abrimos a sessão com Dead Can Dance, a música Opium. Passamos para These Mortal Coil e Cranes, respectivamente com as músicas Found Affections e Sun and Sky. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Thank you.

cruelly you kissed me. Your lips a magic world. Your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Playlists com Miguel Bettencourt. Echo and the Bunnymen com a música The Killing Moon. Passam a palavra a Gene Loves Jezebel. A música é Desire, Come and Get It. Daqui a pouco, aqui na playlist, teremos Luzine e The Smiles. Wondering where it is you're hiding.

só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Bittencourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21h. Ouvimos a música Everything in Its Right Place dos Radiohead. Antes deles passaram já por cá Gene Loves Jezebel, Echo and the Bunnymen, Peter Murphy, Cranes, This Mortal Coil e abrir a sessão de hoje da playlist Dead Can Dance. Passamos para o primeiro hat-trick da tarde, a cargo de Smile e a música The Smoke, depois Ultraísta e Luzine, respectivamente com as músicas Small Talk e Gravity. I set myself on fire. Fechamos a primeira hora da playlist de hoje com Slow Dive, a música 40 Days. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá Benjamin, Walter Lobo, Heróis do Mar, Sétima Legião, enfim, toda uma hora dedicada única e exclusivamente à música portuguesa. Playlist com Miguel Tempo. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Tempo. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas na Voz da Terceira. Abrimos esta segunda hora com Linda Martini, a música Medalhinha. De resto é com música portuguesa que vamos até ao fim da sessão de hoje. Entram no alinhamento Joana Espadinha, o material tem sempre razão. Depois Benjamin com a música Dança com os Tubarões e por fim, Olha para mim, uma música de Walter Lobo. Se foi sincero. Escrevo no teto mensagens de amor sinceras. Quando acordares, vais ler o que sinto por dentro. Jogo a espera, a distância e dor são marcas de um desacerto a quem chamam amor. Adormeci lentamente em teus braços que me trazem e envolvem no mundo. Olha por mim, volta depressa para meu bem. Arde sem fim esta doença em meu peito nu. Em meu peito nu. Se talvez por um dia fizesses magia, e por onde passas é por onde vou. Oh, oh, oh, oh. Olha por mim, volta depressa para meu bem. Arde sem fim esta doença em meu peito nu. Em meu peito nu. Olha por mim, uma música do português Walter Lobo, que passa a palavra a outro português, Luís Severo, a música Amor e Verdade. Daqui a pouco, Sérgio Godinho e Teresa Salgueiro estarão aqui na playlist na Voz da Terceira. Cantei ao vento norte, para avalanche te dar direção. Tu que falas de sorte agora, que já te falta o coração. Deixaste a mocidade à espera, fumo a desaparecer. E só voltou a primavera para trabalhar até morrer. Canta voz, canta, dá-me uma esperança nesta cidade. Se o medo já se levanta, canta de amor e verdade. Agora não há filho teu que não te vê. Fazem de ti boneca à espera que no fim da tenhas remédio. Perdeste a graça a ver caminho, passou-te a carruagem. Não fosse o olhar do menino pronto a seguir tua viagem. Gastavas a flor do tempo na nossa velha maldade. Irónico o teu lamento que já não presta nessa idade. Sou homem.

Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist. Fizemo-lo ao ritmo de As Torres da Ciciberlândia, Chutos e Pontapés, lá está. Entram no alinhamento Heróis do Mar e Sétima Legião, respectivamente, com Saudade e com O Vento. Ao redor desta fogueira, enquanto as armas descansam, feito meus olhos aos céus, pelas estrelas dos teus. Saudade, amada. entrar na reta final da sessão de hoje da playlist, temos uma dupla de peso, Sérgio Godinho e Teresa Salgueiro, trazem-nos a música Pode Alguém Ser Quem Não É. Depois continuamos com a belíssima voz de Teresa Salgueiro e Madre Deus, a música O Navio. Senhora de preto, digo que lhe dói, é dor ou saudade, que o peito lhe rói, o que tem, o que foi, que dói no peito. É que o meu homem partiu, disse-me na praia, frente ao paredão, tira a tua saia. Confusão.